Coach 44, marca a presença de novo. E agradece o convite. Certo? Tô aqui. E aí, Mauro? Firmão? Firmeza. Vamos brincar com as palavras, né, João? E vai de novo. Aí o fita, na rua e todo lado é assim. Os irmãos, cifrão, os loucos, pensamentos ruins. Ninguém se mexe, humilde é o que fortalece. Quem se cresce, vê na hora o que acontece. É mil fita, na rua e todo lado é assim. Os irmãos, cifrão, os loucos, pensamentos ruins. Ninguém se mexe, humilde é o que fortalece. E quem se cresce, vê na hora o que acontece. Ainda é pouco, o sentimento nobre chamado bondade. Cê não encontra no coração dos covardes, então se apega. Se joga nas batidas comigo. Final feliz não tem começo triste. Tarde eu vacilo, é por um fio. Eu passo a bola e os loucos acende o pavio. Ferré já tá aí. Tudo nosso, é nós mesmo, tio. Quem chega já sabe qual que é o procedimento. Quem já não fala, quem fala tá se corroendo por dentro. Se cê não era tudo aquilo de pequeno, agora paga os veneno correndo atrás de dinheiro. Se a sua vida é outra, não corre na louca, é foda. Seu tênis não é da moda e nem as putas se empolga. É meu fita, a rua não é de ninguém. O mundão também, comigo é só quem me ama ou não é ninguém. Não vem, que história triste e conversa não paga as contas. Uma pá de bamba na cena e um ou dois segundos pura bronca, calma. Bondade refrigera a alma do justo, é verdade. Na postura cê não perde o debate. Cê medo de errar, pra não fraquejar na caminhada. O criador dá o caminho e cê faz sua estrada. Que é meu fita, na rua e todo lado é assim. Os irmãos cifrão, os loucos, pensamentos ruins. Ninguém se mexe, humilde é o que fortalece. Quem se cresce, vê na hora o que acontece. É meu fita, na rua e todo lado é assim. Os irmãos cifrão, os loucos, pensamentos ruins. Ninguém se mexe, humilde é o que fortalece. Quem se cresce, vê na hora o que acontece. É mil fita, Ferrez e Mauro todo dia. Quem diria? Não tem boi nem estia pra traíra. Pega a catraca que a gente dá na cara. Esconde quanto é tempo a navalha estraçalha. Mentira é uma merda, pra eles é só festa. Quermesse aniversário, chama a rapa, vamos nessa. Somos sufoco, que desgosto, osso e salmoço. Vai o tranca-rua de pistola e no bolso. Isso não é bom pra ti, eu aprendi. Que fé cega prejudica quem se ilude, toma aí. Patife de moto pinada, placa levantada. Aí, cuzão, cê arrasta polícia pra quebrada, esses caras me amedronta. Cês nunca teve honra pra ser igual a gente. Põe até a mãe na zona. É mil fita, cê nunca correu pelo certo, seu inseto. Trabalho honesto é a chave do sucesso. É mil fita, na rua e todo lado é assim. Os irmãos cifrão, os loucos, pensamentos ruins. Ninguém se mexe, humilde é o que fortalece. Quem se cresce, vê na hora o que acontece. É mil fita, na rua e todo lado é assim. Os irmãos cifrão, os loucos, pensamentos ruins. Ninguém se mexe, humilde é o que fortalece. Quem se cresce, vê na hora o que acontece. É meu fita, tem coisa que se vê e não acredita. Me irrita, comer, beber, dormir, morar sem fantasia na vida. Aprende quem se vê, conhecedor, entende, sabe. Ninguém vai ser maior do que a verdade, a meta é essa. Vitória sempre vai ser depressa. Ambição que destruiu a Bel, a rua é uma. E o que nos resta? Torcer pro vagabundo que te estranha. Antes de sacar, lembrar que o seu corre na manhã. Tua família, teu conhecimento te fortalece por dentro. Só que na rua não dá, é um corre o veneno que devagar vai matando o molequinho de segundo ano. Que mesmo inconsciente já te chama de mora. É mil fita, eu sei que tudo isso incomoda. Hipocrisia alimenta, sustenta toda essa porra de moda. Sem bandidão é bonito, os carros loucos é aquilo. Sua mãe reconhecendo o corpo no IML é vacilo seu. Não chora, não desacredita, se habilita. Esse é o preço cobrado pela vida. É mil fita, na rua e todo lado é assim. Os irmãos cifrão, os loucos, pensamentos ruins. Ninguém se mexe, humilde é o que fortalece. Quem se cresce, vê na hora o que acontece. É mil fita, na rua e todo lado é assim. Os irmãos cifrão, os loucos, pensamentos ruins. Ninguém se mexe, humilde é o que fortalece. Quem se cresce, vê na hora o que acontece. É mil fita, na rua e todo lado é assim. Os irmãos cifrão, os loucos, pensamentos ruins. Ninguém se mexe, humilde é o que fortalece. Quem se cresce, vê na hora o que acontece. É mil fita, na rua e todo lado é assim. Os irmãos cifrão, os loucos, pensamentos ruins. Ninguém se mexe, humilde é o que fortalece. Quem se cresce, vê na hora o que acontece. É mil fita. Ai. Tem coisa que vocês veem e não acreditam, é por isso que é sempre mil fita. É o nosso protesto.